83, mais um minuto para início da decolagem. Devido à taxa de decolagem, nível inferior, mesmo destino e mesmo perfil de saída. pode ver se você tem uma voz. Fernando do Rádio. Desvio 3 da manhã, de transmissão curta, para o 370. Como? Sim, desvio 370, nível 1284. Desvio 2184. Confirmar o quê? Tomativo, na Momo 370. Autorizado de colagem, sistema 0, vendo 0, 0 down, ground 1, 2. Guardando a coordenação da Proxy Bófalo, na né? 201. Boa tarde. Tá no descida São Romano. Perdão, detrás, via São Romano, troco para 360. Via São Romano, troco para 360. Gol, 1-6, 4-5. Thank you. 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Thank you. Alinhagem e decolagem soma zero, vento 09, 0 graus, 1 pressão. 340 para a posição em Jockey, em caso de falha, para manter o nível 340 como sinal. Foi o 340 e 349, fazer falha final, volta ao tempo. Alaska Golf, decolado 02, chame 208. Fazer o trabalho no meio para o meio do zero. Zero, em Salvador, zero, com dois. Thank you. uma próxima, tá? Para 2 mensagens, 1 a 0, 1 a 2 autoridades, 9 procedimentos, 1 a 0 responsabilidade.